Alô, favela. Alô, Bopreto. Firmeza total. Tamo junto, nego. Sempre. Salve, KEG. Vamos pra reta, nego. Tamo junto, mano, L Dollar. Aham. É os molecotes descendo pro asfalto. É nóis. Aham. É a favela. É a favela. É a favela. Tamo junto, nego. É pra ela. Se liga, não vamos recuar. É favela. Estamos sempre prontos a atacar. É pra ela. O sistema quer tentar nos calar. Favela. É pra ela. O favelado informado é como um tiro de escopeta. Ainda mais se estiver na palavra, derruba até o capeta. É muita treta, uns lutando pra ser alguém. Enquanto lá no Planalto os caras estão cheios de vintém. Então, com mais alegre, os molecotes descendo pro asfalto, metendo os canos e assaltando igual lá do Planalto. Só que os do Planalto roubam na cara dura. Não mete os canos, é só na lábia, Senhor nos ajuda. É o demônio que atua como foi no paraíso, derrotando Adão e Eva na lábia. Eu te digo que o rap está vivo, cheio de informação, pois pra bater de frente com esse sistema que é um podridão. Deus está com nós, quem não se ajunta se espalha, reunindo toda a rapa que não é fã de canalha. De RJ, DF, só os loucos se envolvendo. Vamos pra reta que o bagulho vai ficar pequeno. Favela, divisão humana, territorial, lugar de conhecimento da batalha surreal. O preto, o pobre, de família humilde, discriminado racialmente pelo governo alienado. Mais um papo de quem vive a podre pifa e iniquidade. Genocídio da matriz, a face da maldade. Tentaram calar, ousaram me fazer chorar. E a verdade, nossa vida diz aonde no de cima. Roubou nossa obra, pino, nossa favela é quem cria. E o burguês e no copio tentam se passar por nós. O gueto representa a resistência, fala que é nós. Zulu Black retratando a massa da favela. De guetos, de ruas, de becos e vielas. Mandando papo reto, fazendo as conexões. De RJ pra DF, passo por mil favelões. Que descende da origem, eu sou a cara da favela. Se liga, não vamos recuar. É favela. Estamos sempre prontos a atacar. É pra ela. O sistema quer tentar nos calar. Favela. É pra ela. Favela. Se liga, não vamos recuar. É pra ela. Estamos sempre prontos a atacar. Favela. O sistema quer tentar nos calar. É pra ela. É favela. É pra ela. Enquanto o sonho for vivo aqui, e essa luz que Deus mandou iluminar os caminhos, em ti vivi, batalhei, segui. Por amor tô aqui, relatei o que vi, pra absorver o ensinamento do lugar. Caminhei entre leões, clareou escuridões, fez do ódio a luz pra amar. Ignorar todas as falsas ilusões, pra não tragar a dor, pra favela sorrir, pro menor sonhar, levanta-se e cair. Negou, vivou pra ser um pesadelo com diploma, pra coroa se orgulhar de ti enquanto anda. Querer mais de você é o mínimo. Favelado tem que ir além de tio, só porque faço declarações de amor pra ela. É a mais bela, é favela. Cada letra de rap aqui escrita é pra ela que ainda eu tô na corrida. É pra ela que componho e entrego minha alma, pra cada um que vive nela que meu coração rasga. E é de lá que exala o perfume mais sincero, pra alertar os moleque, manter a distância do cemitério. É pra ela que eu luto por liberdade, por ela me comprometi a cantar só a verdade. É por ela que atravesso o Brasil sem preguiça, levando sonhos, esperança e vida. Dormindo em rodovia e aeroporto, até no carro, depois de viajar KM exausto, cansado. É por ela, é pra ela que KEG tá na cena de Brasília, RJ. É por ela que nós é problema. É por ela que chora emocionado depois de um show lotado. É por você, favela, por cada um favelado. É pra ela. Se liga, não vamos recuar. É favela. Estamos sempre prontos a atacar. É pra ela. O sistema quer tentar nos calar. Favela. É pra ela. Se liga, não vamos recuar. É pra ela. Estamos sempre prontos a atacar. Favela. O sistema quer tentar nos calar. É pra ela. É favela. É pra ela. Salve favela. RJDF. Rap nacional. É nóis, rapaziada.